法运那个。Não recebi medicação. Passa na stand by, se medicar. Zona 44, desça para 2 militares autorizados no nosso procedimento da seção, informe estabilizado. Direto para Brasil? Desconsidere a última transmissão dessa via para 2 mil pés, a gente está no 04, projeto na procedimento da Sexo. Via para 2000, autorizado X-Ray para 190, tá? 3, zona 44. 295, chame o preço, agora ganha o número 8 do sinal 95. Bravo Lima Papá, confirma visual com campo? Já visual, sou Bravo Lima Papá. Gente, mantenha o corredor interlado e informe ingressando o corredor forte no 1710. Agora é a medicação. Sim, não vai fazer o corredor interlado após ingressando o corredor forte. Fiosca, não atrasa para reportar no setor, frequência livre da coordenação, confirma estimado de voo, tempo de voo. 05, boa tarde, visual, boa noite, meu nome é 0. Tá, visual. 305, após a passagem do avanço de voo, autorizado, aliado, Matheus, que estava 0. Observando, aqui, Matheus, 0, 3, 2, 0, 5. Então, você uniforme 50 milhas oeste da Salvador, sendo Salvador cerrado, para que eles informassem o alerta, já está transicionando em 2.8, alterna 1.35.3. Então, o estado grave, ele não se afasta no grande encolhedor forte, deixa para 1.006, ele chama 04. Pelo meu pé, eu travo limar para 4, gente. Contato abaixo aqui no posição Conde, vou em outro de bolso, e eu sou para 4.000 pés, eu chamo 04. Zero, 2008, contato radar, 5 milhas de posição coral. 2008, registrei de voo 050, na frente de Bolégio, para interceptar a chegada da Bolégio 1. A 3-1, passa na Alfa. Já no palmo, 19. 219. Sim, 219. Chegada a mão para o número de voo 070 e o número 04. pista, passaria 222, 31. Passaria 221, chega pra mim, o nome que eu tô falando. Boa tarde. Salvador Batalha, passaria 2231, fui LS embaixo da base. 2231, passaredo, autorizado pouso, pista 90, 115 graus, 079, ajuste 10, não faço. Pouso, passaredo. Isso, Colégio, eu tenho que fazer. Isso, Colégio, eu tenho que fazer. 6632 canceled at after restriction on departure. This is for Shonan 6224. Shonan 6226, altitude restrictions cancelled over Itapu position. Roger, 6226. Passaram 230 para 4000, desejo Shonan 04. 4000, 2230. Decolado 57, controle 120, décima 8, boa viagem. 208, está por trabalho, está amanhã. Controle Salvador Rosário, está 3437, a boa décima. 3437, chuva de saída, a água da sala, 3, 9, 10. 885, reduza para 2, 2, 0 mais. É o número 5 na aproximação. Autorizado a alinhar e manter o chão zero. Autorizado a seu curso localizador, voo 1964. 1964, 3 do momento, eu tô com boa tarde. Igual com a Cerva. Reporte vertical da Enrimar, Cerva Fiel. A parada fica bem, Enrimar, Cerva Fiel. Passarelo 2230, no solo 07, direito, 121, décimo 9. 219. Salvador, boa tarde, gol 1964 lá. 1964 da Gol, boa tarde, continua a aproximação, aguarde pista livre. Guardando, 964. Azul 9020, decolagem autorizada, pista no 0, vento no 5 graus, 079, ajuste no 094. Decolagem autorizada, azul 9020. Estamos transmitindo para a esquerda, 2 anos 5, limitado pelo Loki, passou 3 horas. Como 85, desse para 2 mil pés de justiça na 014, utilizado se não é na 700, estou na 0, como se não me engano. 3 mil, participado, 1,8. Causa, hein, mas o voto 7 gostaria de coordenar a CGL na pista 7? Para a conta final do ano 7, que é o céu. Voo 964, pouso autorizado, pista no 0, vento no 5 graus, 08 nós, ajuste no 0, no 4. Tomando a posição, fio um Charlie 150, sua esquerda, não irá interferir com sua posição. 7, voo 964, já foi autorizado, pista 10. 964. Azul 9020, decolado ao 09, controle 920, décima 8, boa viagem. 208, obrigado, boa. Salvador, boa tarde, Azul 9020, passa 1400. Azul 9020, conta com a Barmão, decolagem, suba via Santa Mora, transição da parte para o Liga 1180. Sobe via Memo, WhatsApp para 1180, Azul 9020. Para 4 mil pés, a gente não 0 no 4. Foi 4 mil pés, 3 mil e 14. 34, revisa para 1809. Sul para 1809, 1, 8, 5, autorizado, pistão 0, vento no 50 graus, 05 mais, ajustino 014. Direto Momo, azul 9020. Curve à esquerda, ingresso plena contra o vento da pista 10 e aguarde para o cruzamento. Conversando com essa na plena contra o vento da pista 10, aguarde para o cruzamento, salve o céu. 1985, informação de tráfego, Charlie 150, mantendo a perna contra o vento da pista 10, mantendo 1 no mil pés, coerente efeito. Salvador, boa tarde, o pastor 39, estabilizado no localizador. Boa tarde, pastor 39, continua a aproximação, agora de pista livre, ajustado 10, 14. Aguarda a pista livre, pastor 39, 014. Entrevista 54 para o curso localizador, curva à direita na trama 120. Ele já está no curso localizador, ele está 3000, está 3154. Contra a linha azul 920, na presença da Liga Sign, do nível 110-15DMR. Instrução azul 920, segmentando o João no 80. Livre da restrição, vai subir e manter 180, azul 9020, obrigado. Estou ciente, efetue 360 pela direita, reporte nova perna contra o vento. Curva pela direita, afastará nova perna contra o vento, com a confiança. Eu ia falar mais que a visão está de segue para a ponta final. Rapaz, eu vou tentar mais que o outro lado do conhecimento, tá? Beleza, bom, feliz. Como o senhor, a torre de controle? Consigo, salve o senhor. Autorizado para presente, cruzamento da, do campo. Ingresso perna do vento, pista 97, aguarde instruções. Autorizado cruzamento, ele falar na cena do vento da pista 17, agora as instruções de água pronta. Sequenciamento, continua na aproximação, o sequenciamento com a esquerda na 3-0 e 5-0. Limite, é, o que não é que... 1-0. Ok, cara, nós já estamos com a... Já estamos com a aeronave à frente. A 3154, aeronave à frente com 100 nós de ground speed, aeronave com 200 nós. Continue a aproximação, curva esquerda agora para 360. Aguarde para a reintercepção para o localizador. Ok, vai curvar 360 agora, senhora. Salve para a... Senhora, salve para a comunicação da roupa de operação de perigo. Todo passou 39, ajuste no 04. Tiago Fiosca, mantenha a perna do vento da pista 97, aguarde para girar a base. Aguarde para girar a base, Tiago Fiosca. Queda para 360. Queda para o norte, está 3154. Dois passagens para 3154. Deixa eu Quatro. 4. Então, 3154, curva esquerda para 280. 280, limite da proa, Thiago. Radial 290, Salvador, 3154. 290, Salvador, 3154. Sierra Golf Oscar, no solo zona 9, atualizado 180, reporte livrando na base. Autorizado, chame na taxa 4 para ingresso. Autorizado, ingresso na pista no 7, reporte alinhado e pronto, cabeceira no 7. Missionário 326, descendinho, operador 2, pega o destino 04. Autorização da MS 3, como é que é? Estabilizado, está 3154, contrato. 3154, chegou até o número 9, que é o 4 é agora, 3-1-5-4-3-1-5. 3-1 vai direto, Luna, né? 3-2-6? Chamando a 3-2-6 pra cima. 3-1 vai direto, Luna? Chamando a 3-2-6. Desce vivo. Desce vivo. Salvador, muito boa tarde, tá 3-1-5-4. Índia, até a próxima. 3154 da tarde, pouso autorizado, sistema 0, 150 graus, 059. Sempre pouso a 10, 3154. Seu Salvador, muito boa tarde, é o Guardião 07. 07, boa tarde, torre de controle. Está na vertical da rotatória, seu Zé Visual com campo, pensando na pouso no Greia. Sim, se prossiga para o direção ao pátio do Grael, vento no 30 graus, 7-9, ajuste 9-0-9-4, formação, eu tenho uma aeronave alinhada na cabeceira 1-7, aguardando autorização para decolagem, aeronave de atanco foi autorizado, sinal LUS. Visual para a aeronave de atanco, ciente da cabeceira alinhada e não vai interferir com o 1-7, nem com o 1-0, direto ao pátio guardando 0-7. 315, decolagem autorizada, pistão 0, 930 graus, 7 nós, ajuste no 0, passou de tráfego. Eu tenho um Alfa Charlie 90, na linha Litoral Norte, sentido Praia do Forte, ok? Tá subindo a saída Fuca, tá cruzando agora o 050, não é mais tráfego, já, senhor. Decolagem autorizada, 930 graus, 7 nós, ajuste no 0, 4. Pouso autorizado, pistão 0, vento no 30 grau, 7 nós, ajuste no 0, 1, 4. E o pouso já é 3, né? Pode. 315, decolado ao 28, controle Salvador agora, 120, décima 8, boa viagem. 08, boa. Firmo. Em caso de falha, senhorita.